cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Bem-vindos aqui a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam no FM da Boa Nova. E como fomos dizendo, estamos a ocupar algumas horas extra porque queríamos até ao final do ano fazer destaque de vários discos que fomos de algum modo compilando e que não queríamos deixar de passar o ano sem fazer referência. E até porque, enfim, estamos a falar logo assim do Natal, continuamos a desejar a todos votos de boas festas. E quem convidamos hoje para estar connosco e a isso dispôs a falar aqui com a Boa Nova é alguém de quem já falámos aqui assíduas vezes. Não que tenhamos falado com ela, porque isso não se proporcionou, mas a propósito de outros álbuns e outras bandas aqui entrevistadas, o nome de Ana Deus várias vezes foi referido. e reporto-me, por exemplo, quando falámos com o Dead Combo, quando falámos com o Projeto Fuga. Enfim, são situações em que a Ana Deus várias vezes foi requisitada a colaborar. Mas Ana Deus, acompanhando até o histórico aqui da Boa Nova, a rádio que foi criada em 86, e lembro-me de colegas meus aqui na Boa Nova terem um programa que era o Sons da Pátria, e na altura falámos ainda antes dos bandos, falar em Barboleta. Ora, tudo isto são nomes que Ana Deus, de algum modo, tem como ponto comum. Mas, como vos habituámos sempre quando falamos de uma banda, e hoje falamos de Osso Vaidoso, o projeto mais recente de Ana Deus, e que tem aqui o seu segundo disco, habituamos sempre a ter alguém, de facto, ligado à banda. E hoje, nem mais nem menos, é a própria Ana Deus, a quem, ainda que seja virtualmente, desejamos as boas-vindas aqui ao Livre do Hospital. Muito obrigada. Ora bem, Ana, é um prazer, de facto, falar consigo. E fiz essa introdução para que, enfim, o nome de Ana Deus é um nome que, efetivamente, nos acompanha ao nosso imaginário coletivo da música nacional, da música em português. E não sei se antes, mas pelo que me recordo, Barboleta foi o primeiro nome que me lembro de associar ao seu nome. E depois, sim, a face mais visível veio por via dos BAN e depois então nos três distritos, enfim, este trava-línguas que ainda hoje é difícil de dizer. Fala-nos um pouco de como isto tudo contribuiu para chegar àquilo que é hoje Osso Vaidoso. Pois é, engraçado. Os Barboleta foi uma banda que se formou e durou muito pouco tempo para ir ao Rock Rendezvous. Exatamente. Na altura havia o concurso das bandas, novas bandas. Foi aqui de destaque também na Boa Nova, por isso daí recordar, efetivamente, falar de Barboleta. Ah, pronto. Mas pronto, durou muito pouco tempo. Depois os bandos também foi assim um convite inesperado, e eles estavam quase a gravar o Surrealizar, e foi praticamente entrar e ir para estúdio, e foi uma experiência muito engraçada, porque foi logo começar com todos os meios, não é? Que agora não existem, ou que agora não tenho, mas na altura foi, era gravar num grande estúdio, era gravar para uma grande editora, EMI, essas coisas todas, portanto foi assim um começo um bocadinho estonteante. Depois o percurso dos Tigres, teve a ver com a minha... Eu já tinha muita vontade de trabalhar com o Alexandre, eu conheci-o quando estava nos BAN, precisamente, e tinha muita vontade de trabalhar com ele. O que não se proporcionou logo no primeiro disco, foi aos poucos, mas depois no segundo, no Guia Espiritual, lá começámos a trabalhar juntos e ao mesmo tempo a trabalhar com uma poetisa. Não é? Com a Regina Guimarães, o que terá de alguma forma também contribuído para a orientação que, não é, não lhe chamo de carreira, mas a orientação da minha vida musical, digamos, da minha criação, do tipo de coisas que eu faço. Bem, não sei, ficar que... mais ligada à poesia, de alguma forma, a culpa também foi dela. Falta o nome, falha o cheiro. Tudo forte, tudo feio, não me lembro de ter gostado de me ter custado. Já não há, já não és o mundo a meus pés. Já não há, já não és o mundo a meus pés. depois fui fazendo trabalhos com outros poetas, fui participando muito nas quintas de leitura, cada vez mais orientei aquilo que fazia para a poesia dos outros. Não a poesia lida, porque acabei por perceber que tinha muito mais jeito, ou fazia muito mais sentido para mim entoá-la ou cantá-la do que propriamente lê-la, apesar de gostar muito de a ler. Comecei a achar que a música dá o que ajuda a intuação da a música e a poesia ligam muito bem, pronto, digamos que é assim, nem toda a poesia, mas quase toda. E depois fui à procura de quais os poemas que podem ser cantados, o que é que eles querem dizer para mim, o que é que eles querem dizer para os outros, não é? O que é que acrescentam, porque quando se está a cantar poesia, está-se a interpretar, e a interpretar uma coisa que não é sempre igual, não é? Não é sempre igual. Nós lemos os poemas e um poema são caminhos que se abrem. Hoje tem uma interpretação, amanhã tem outra, tem vários sentidos, e foi isso que me encantou na poesia. Este último disco que nós temos agora, Miopia, é um disco cheio de poemas, não é? De vários autores, uns vivos, poucos vivos. A maior parte deles estão mortos, e alguns muito antigos, como Sade Miranda e o Nicolau Tolentino, mas que de alguma forma tem uma voz que eu acho que atravessa os séculos e que se entende muito bem nos dias de hoje. Eu só quero ainda aqui fazer escolpolizar um bocadinho mais, porque assim, a ideia que eu tenho que é Ana Deus, entre os seus pares, entre músicos e poetas também, é extremamente conhecida e vem sendo requisitada. Eu pergunto, uma vez após Ban, que li várias vezes, enfim, que não era o pop que a seduzia, daquilo que já às vezes transmitiu essa sua opinião, mas que foi também muito esta vivacidade dos colegas que iam chamando. Há pouco referi dois casos, mas poderia referir-nos mais, que fez com que, de algum modo, a Ana Deus sempre estivesse ligada à música. Ou isso era algo que, em definitivo, iria sempre acontecer? Eu acho que não havia forma de escapar. Desde, pronto, é aquela coisa de pequenina, o meu pai também tocava e eu em casa o que eu fazia era cantar, cantava. Portanto, isso já estava bastante inscrito naquilo que eu sou, a música. Aliás, o que julgo ler também, e julgo que não estou errado, veio a participar até no Festival Infantil, que esteve aqui com 8 anos, na Figueira da Foz, não é? Não cheguei à Figueira da Foz. Não chegou à fase final. Não cheguei, fiquei em segundo lugar, não cheguei à final. Mas fiquei em segundo lugar na minha eliminatória da minha terra, onde eu nasci, em Santarém. Que foi no Teatro Rosa Damasceno, que hoje parece que está completamente caído e destruído, e qual tenho muita pena, mas foi a primeira vez que eu pisei um palco, foi lá, com 8 anos. E, portanto, isso era... Eu ainda tentei fazer alguma coisa da vida assim mais séria, mais académica, mas não... Percebi que não valia a pena, que a coisa era por aqui, era pela música mesmo. E o facto de ter participado, como gosto muito de fazer coisas com pessoas diferentes, porque cada um tem a sua maneira de fazer. Claro. E eu gosto de fazer coisas pela primeira vez, o que também é um bocado estranho, mas e o facto de já não sermos tigres e sermos os Osso Vaidoso, e apesar de sermos as mesmas duas pessoas que acompanham os tigres, tem um bocado a ver com isso, a vontade de fazer diferente. Apesar de ser com os mesmos, mas mesmo assim acho que conseguimos fazer uma coisa bastante diferente, e que de disco para disco vai ser diferente também. O rio feito de tempo e água, e recordar que o tempo é outro rio. Saber que nos perdemos como o rio, e que os rostos passam como água. Sentir que a vigília é outro sonho, que sonha o não sonhar, e que a morte, que a nossa carne teme essa morte. Esta miopia. E curiosamente, até pelo termo, a miopia de algum modo é algo que se consegue ver só aproximando muito. Há uma analogia, de facto, é essa questão, para ter escolhido aqui o nome? Há várias. Há várias. Uma delas tem a ver com a dificuldade de arranjar nomes para um disco que tem vários autores e poetas, coisas que fazem, que têm as... Eles dialogam entre si, para mim, não é? Para mim os poemas emparelham, de alguma forma, e combinam. Há um fio condutor neste disco. Há um fio condutor e rimam alguns, assim, dois a dois vão rimando. Como creio... Rima que continuarei, como o drama rima com o último, que é a pequena arte. Uhum. Para mim, eles dialogam, não é? Mas há sempre essa dificuldade em dar um nome muito assertivo. E o nome de Miopia é um nome desfocado também, não é? Aliás, ele na capa vem assim com uma impressão bastante, bastante desfocada, que é também isso que significa, a dificuldade em dar nomes às coisas. E é da dificuldade em entender e em focar... as coisas que vão acontecendo e a vida como vai surgindo, apesar de já termos tantos anos aqui, vamos tendo ainda muita dificuldade em perceber, não é? A idade, eu pensava quando era nova, pensava quando tivesse esta idade que ia saber muito mais do que sei. Ia ser muito mais inteligente, muito mais esperta, muito mais rica. Tudo. E eu acabo, a coisa parece nunca, está sempre ao longe, não é? Nunca mais se lá chega. E quando se lá chega é que se vê, é que se vai entendendo realmente que não é bem assim e que as coisas são todas muito relativas. E depois há outra razão também, que nós, um dos poemas que tínhamos escolhido foi o Miopia, do Alberto Pimenta, e que, como nós temos um processo de trabalho um bocado particular, ou seja, improvisamos sobre os temas, muitas vezes, e gravamos os improvisos que estamos a fazer, gravamos logo o primeiro take. E aquilo que fizemos com o texto do Alberto Pimenta, fizemos uma improvisação muito longa, cortámos um bocadinho, editámos, e depois verificámos que o poema nem sequer estava como ele escreveu, porque eu, entretanto, tanto repeti aquilo que já tinha trocado a letra. Portanto, aquilo não, também foi um desfoque sobre o próprio Miopia do Alberto Pimenta, que é um bocado injusto, mas o poema está inteirinho no impresso na capa do CD, por dentro, e é um poema que está sempre presente de alguma forma, mesmo estando mal cantada a letra. Ali eu falei com ele, já pedi desculpa. Que é um dos poucos poetas vivos ainda, ele e o Gastão Cruz, que estão presentes no álbum. Os outros já estão todos falecidos, enfim. Há aqui uma situação que eu queria perguntar, porque eu imagino que não deve ser particularmente fácil. É, no momento em que de facto estão a pensar em construir um disco, para mostrar aquilo que andam a fazer, como é que fazem a seleção daquilo que querem verter no próprio disco? Imagino que deve ficar alguma coisa na gaveta. E como é que isso é feito? Como é que se põe, se para? Desta vez não ficou nada na gaveta. Eu fui um bocadinho lenta a escolher os poemas, mas para já tem a ver com o meu trabalho com o Alexandre, não é? Se eu tiver outros projetos, escolherei outro tipo de poemas ou de outra forma. E é que eu sabia mais ou menos que com o tipo de música que estávamos a fazer, o que é que, e o tipo de temas que nos interessam e que fazem parte da nossa história conjunta, o que é que faria sentido. Todos os dias leio, procuro, isso já é uma rotina minha, procuro poemas. Claro que procuro muitos na net e depois vou à biblioteca, tiro os autores que me interessam e depois vou à biblioteca a buscar. Também tenho alguns amigos editores que conheci, como o editor da Doida Correria, e conheci muitos autores, como o Jesus Lizano, que também, Quatro Estações, é uma das canções do álbum, um autor que eu não conheci e gosto muito. E depois, quer dizer, vou para a sala de ensaios e ele vai, assim, ao cara, como meter coisas por baixo de alguém. Fazemos um bocado disso, um ao outro. Eu estou a dizer os textos, ele mete coisas, vai metendo coisas por baixo, ou então ele está a tocar e eu vou metendo textos por cima ou por baixo, mas é uma espécie de equilíbrio na hora, equilibrismo na hora. E ele depois vai reagindo àquilo que eu vou fazendo. Mas não há fazer as melodias primeiro e depois encaixar poemas ou fazer... Isso não existe. É uma coisa... Claro que eu, quando estou a ler os poemas, já tenho uma certa... Não é bem uma música, mas uma intuação na cabeça, não é? Quando os estou a ler, já percebo mais ou menos onde é que devo dividir, como é que devo fazer. E qual o tom, não é? Porque a interpretação tem a ver com isso também. Qual o tom que devo usar... Mas depois é feito muito na hora. Dois temas, como já disse, que estão gravados no disco, são improvisos, completos. O princípio da incerteza e o miopia estão tal e qual como, pelo menos a voz, está tal e qual como foi, e a guitarra de base, como foi ensaiado pela primeira vez. E depois o Alexandre foi editou, foi cortando e foi acrescentando algumas coisas. Os outros, como nós gravamos sempre os ensaios, fomos à procura do... Fomos deitando fora os takes que não gostávamos, dia a dia íamos deitando fora, e depois fomos à procura do primeiro take que tivesse ficado bom, da primeira gravação. E alguns foram refeitos com as características de tempo e de notas e de pormenorzinhos que foram feitos. Aliás, eu vinha para casa estudar, com as gravações, estudar o que tinha feito no dia tal, para depois gravar, regravar. Ou seja... Não foram... Porque às vezes quando repetimos muitas músicas começamos a alisar, a perder notas que tínhamos feito, a pôr as coisas nos sítios mais regulares, e mantivemos um bocadinho essa irregularidade. Isso foi teimosia dele. Pronto. Isso foi o processo de trabalho que o Alexandre fez para nós. E acho que se nota isso no disco. Aliás, também se nota... ruídos e coisas. Sim, que acabaram por ficar, respirações, feedbacks de microfone, coisas que são acasos, mas que acabavam por somar bem com o som que estávamos a fazer. Porque tudo é som, não é? Exatamente. Porque tudo é som. A integração do átomo chegou. Os níveis explodem e é o fruto. O estranho universo diminuto que converto o latir num estado. O ouro dos reinos encheu-lhe a expressão. O vulcão do absoluto. A grave digestão repinta de luto. O coração de tudo alcançado. O enorme cetáceo se reclina entre espumas e alentos diluídos, abre de transformar-se. A integração do átomo chegou, os níveis explodem, é o fruto. O estranho universo diminuto que converte o latir num estado. O ouro dos reinos encheu da expressão o vulcão do absoluto. A grave digestão repinta tudo, o coração de tudo alcançado. Imagine que convidamos o Osso Vaidoso para vir aqui ao Oliveira do Hospital fazer, de facto, uma apresentação. E que desse convite consta também que podem trazer convosco duas bandas nacionais. Quem é que hoje em dia vocês iriam convidar? Eu gosto tanto de tanta gente, mas... Eu gosto muito do som dos Peixe Avião. Muito bem, com quem já cantou também, recordo-me. Com quem também já cantei. Exato, o Camaleão, não é? Sim. Gosto muito do som deles. Talvez ainda esteja antes de amanhecer a dormir acordado, como quem esteja a dormir num dia mau e não queira que queira. Gosto muito dos Lavoisier. Muito da menina dos Lavoisier e do Roberto também. É uma outra dupla. Eu também gosto de duplas. Acho que existe uma dinâmica especial quando são só dois músicos. E seria. Pronto, está feita as coisas. Está feita as coisas. será de nós. Agora a outra. Vem uma banda cena internacional. Vem tocar a Portugal. E uma banda internacional? E quando chegam cá dizem: ah, não preciso ter no nosso concerto a participação do Alexandre Soares e da Ana Deus, dos Osso Vaidoso. De onde gostariam que viesse esse convite? Ah, pois eu também continuo a gostar muito de duplas, e as duplas dos Daquilos, os Dresden Dolls. Agora o terceiro desafio. Veja lá, vamos ver se estamos aqui a dificultar isto muito. Imagino que vai haver um disco de tributo a uma banda nacional. Nacional, portanto, uma banda, um autor. E pedem a Ana Deus e Osso Vaidoso que façam uma versão de um tema para integrar o tal disco de tributo. Pois bem, quem é que gostaria de homenagear e com que tema aqui o fariam? Assim, para não ser muito, muito rebuscada, foi uma coisa que eu já fiz, que já cantei e gostei muito. É uma música que eu gosto muito, apesar de... E lá está, o Alexandre, era na altura do Alexandre e tudo. Porque os GNR foram muito importantes para mim. E daí eu não quis que o Alexandre nem perto, não é? Nem perto. Portanto, é como se fosse uma banda distante. E seria o Sete Naves. As naves que eu gosto são feitas para navegar. Aguento a violência do macho, mas nunca do mal. As vagas onde elas vogam confundem-se com o mar. Vão rir, voltam-se devagar. As naves que eu Ora, a sua fase de desafios com maestria. Aliás, seria de esperar. Agora, a propósito da construção da música, uma vez que acompanhou várias fases, ainda há pouco disse, quando foi desbando a sua experiência, enfim, em grandes estúdios, enfim, onde havia quem investisse, e investia-se muito na produção nacional, e hoje em dia são os vossos meios que estão a rodar. Mas, de facto, há aqui muitas diferenças houve nestes últimos 30 anos na música. Ora, hoje em dia tem aqui um disco, inclusive tem até o apoio da Fundação GDA. Fala-nos de como é que vê, de facto, a produção musical hoje em dia. O que é que mudou, e que mudou muito, não é? E se, de algum modo, aquilo que diziam que iria ser o fim das bandas, porque não havia editoras para apoiar, e parece que cada vez mais há produção nacional, independente, e cada vez com mais qualidade. Sim, cada vez há mais. E o problema, eu acho que o problema não está aí. O problema está mais nos depois em pôr as bandas a rodar, em fazer espetáculos ao vivo. Mostrar isso, não é? Há muitas salas, salas gigantes em Portugal, não é? Salas a mais, salas gigantes, centros culturais e essas coisas. Sim, mas infelizmente algumas abrem de vez em quando, não é? Abrem de vez em quando e são sítios grandes demais também, me parece, às vezes. Apesar de... E são muito caros, só abrir as portas daquilo é tudo muito caro. Só também aquecer, andamos a fazer oferecer... circuitos alternativos, não é? Andamos mais em bares e em cafés concertos e em coisas assim. Portanto, a dificuldade... Nós fazermos os discos por nós é muito... Eu prefiro, sinceramente. Gosto muito mais de ter a... de ter o controle quase total das coisas que faço, do que estar dentro de uma máquina um bocado combustível. A experiência não era assim tão boa. Tínhamos que fazer coisas e éramos tratados um bocadinho como... Não éramos maltratados, mas éramos tratados como mercadoria, não é? E nem sempre era muito justa, e os Tigres não eram propriamente uma banda de... comercial, não tínhamos... Tínhamos que fazer um single, mas depois o single não tinha a ver com o resto do álbum. Havia sempre assim uma certa desadequação. Sentíamos-nos sempre como peixe fora d'água. E agora não. Agora sentimos-nos... No vosso elemento, não é? Sim. Agora, a dificuldade depois é essa. É haver dinheiro para irmos para aqui, para irmos para lá, os concertos, é tudo, cada vez se ganha menos, não é? Os cachês diminuíram, assim, mas isso toda a gente, não é? E é uma crise, é uma crise que as pessoas não têm dinheiro, nós também fazemos parte desse circuito todo, desse universo, está tudo com pouco dinheiro, mas o... Também o facto de haver cada vez mais músicos também dificulta um bocado a coisa. A escolha é um país muito pequeno e a escolha está a ficar difícil. Há mesmo muita, muita, muita, muita gente. E claro, depois torna-se complicado. Oh, concorre também para isto, o facto de que hoje em dia a tecnologia permite lá para casa aquilo que em estúdio só era possível, não é? Hoje consegue-se gravar com bastante qualidade, não é? Sim. Conseguimos também gravar e conseguimos mostrar. Exato. Não é? E vocês, de facto, também têm esse cuidado, que parecem coisas vossas, são, entre aspas, youtubadas, não é? Mas é como disse há pouco, hoje há muita coisa e às vezes muita coisa e efêmera, não é? É tanta que as pessoas acabam por não ligar, não é? Como é que acham que uma banda como Osso Vaidoso consegue chegar ao público? Depois, se gostam ou não, como costumo dizer, são outros 500, não é? Mas como é, qual é a estratégia, se é que está pensada, não é, para chegar a que as pessoas saibam que existe este álbum e o PIA e que há um trabalho anterior? Bem, nós temos uma pessoa a ajudar-nos a tratar disso. Exatamente, sim, é a Cristina Carvalho, exatamente. Com a Cristina Carvalho, tinha trabalhado connosco na altura do Animal, e na voz e guitarra dele também tinha trabalhado com ela, e portanto, para lá, passou a ser uma amiga e uma pessoa que acho que entende, entende o tipo de banda que nós somos e pronto, e está-nos a ajudar a fazer isso. Exato, o circuito. Agora, o que me parece é que o primeiro disco, há pessoas agora que me falam do primeiro disco do Animal, que só agora é que sabem que existiu esse disco de há 5, 6 anos atrás, não é? Ou seja, as coisas demoram e nós já devíamos ter sido mais céleres a fazer este disco, mas também com este tempo, este interregno, o que é que a gente quer? É evidente que temos que andar mais em cima e ser mais rápidos a fazer as coisas. Apesar de... Eu fiz outra coisa também, fiz outro disco, entretanto, o Bruto, um projeto que eu fiz com o Nicolá o ano passado. Mas o que me parece é que as coisas demoram, mas vamos... E há cada vez mais pessoas a saberem o que é que têm, quem são os Osso Vaidoso e não sei o quê. Mas ainda há muita gente, e os meus vizinhos ouviram-se também e perguntam, mas e agora não canta? Eu canto todos os dias, mas eu não faço outra coisa senão cantar, toda a minha vida foi cantar. E pronto, acabo por ficar... Mas também tem a ver com a televisão, se não aparece na televisão não existe, não é? Para certas pessoas, para uma determinada geração. Acho que para outra, não. Enfim, há também aqueles que procuram. Por exemplo, nós sabemos que não temos aqui o álbum em destaque, o Animal Juque é de 2011. Para é aí, 2011. Então, portanto, eu recordo-me, por exemplo, do Elegia da Pobreza, da Poligamia, enfim, foram singles que chegaram, singles, entre as temas que chegaram a nós, não é? Não tivemos foi o prazer de ter falado consigo, portanto, ter feito este destaque à semelhança que estamos aqui a fazer. E acho que todo este trabalho tem que ser, enfim, de perseverança, não é? Portanto, sim, é perseverança, é isso. É perseverança e às vezes, pronto. E não demorámos tanto tempo a fazer as coisas, porque é normal. Então, se 5 anos depois fazem outros discos, quem é que hoje em dia tem memória patente? Exatamente. Não, estamos no campo do FM. Continuarei a ouvir e me Foi um prazer falar consigo a propósito deste vosso álbum. E pronto, agora temos um canal aberto e volta e meia vamos estar à procura. Esperemos que não sejam 5 anos para saber aqui o que é novo. Ai, não pode ser, já não temos idade para isso. Então não pode mesmo ser. Tá, muito obrigada, boas festas. Chora agora em algum lugar do mundo, sem razão, chora no mundo. Ri-se na noite, ri-se de mim.